abria janela e o sol nasceu. Deixa eu abraçar também a amiga Val. Aniversariante da noite. Tá por aqui com a gente, curtindo aqui na Via Show, Pop Saudade. Com as suas sobrinhas. Amiga Vânia, Tamires, a Tamila. E o seu filho Wellington. Alô, Val. Parabéns, felicidade. Sucesso pra você, garota. Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Aniversário da Val. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Segura! Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Alô, meu gerente. Bora ver? Vai me deixar de toca? Pop! Pop! Pop Saudade. Abri a janela e o sol nasceu. 3D. Abri a janela e o sol nasceu. Um novo sentido. O Pop. Um sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quanta vez você me ama, você me ama. Para te esquecer. Eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante nem quero te ver. Nunca, nunca mais quero lembrar você. Você me iludiu, você maltratou meu pobre coração. Fez uma bolinha e jogou no chão. E a chorar deixou-me sem dizer adeus. Olha aqui, menina, o mundo ensina a gente a viver. Você vai chorar, você irá sofrer quando a saudade em você chegar. E então, menina, verás que o amor machuca o coração. Mas um grande amor se esquece com o amor. Eu já tenho um para esquecer você. A melhor produção. A originalidade da sua recordação. É Pop Saudade. Traduzindo, Pop Saudade. Para te esquecer, eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante, ninguém. 3D! Nunca mais quero lembrar você. Segura! Você me iludiu, você maltratou meu pobre coração. Fez uma bolinha e jogou no chão. E a chorar deixou-me sem dizer adeus. Toda vez que eu vejo a rua onde morava você, sinto uma saudade louca. Só pra começar o Pop na Via Show, pra você curtir e viajar. Procurei por outras ruas. Segura! Alguém pra me devolver todo o amor que tu me deste. Nunca mais eu pude ter. Será que não? Encontrar um novo amor, só sei chamar. Bora, viajou! Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. Ei, Júlia! Júlia, minha doce amada, minha namorada, sempre esperarei. Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amo. O Pop. Júlia, minha doce amada, minha namorada, sempre esperarei. DJ Dalton. No Pop Saudade 3D. Alô, Bilu. De novo, Bilu. Toda vez que eu vejo a rua onde morava você, sinto uma saudade louca. Louco eu fico pra te ver. Procurei por outras ruas alguém pra me devolver todo amor que tu me deste. Pop! Nunca mais eu pude ter. Será? Será? Será que não? Vou encontrar um novo amor. Só sei chamar. Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho tudo pra lhe atender. Aqui no Pop música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe estar. Domingueira top da Via Show, pra você curtir. Tudo está preparado, só falta você chegar. Ai, meu coração. O coração está acelerado, o meu corpo inteiro está tremendo de vontade, desperta, de desejo, desejo louco de te amar. E é o Pop, é o Pop! Só está faltando você chegar. Uou! A gente chega em mais uma domingueira top da Via Show pra fazer você viajar. E o Pretinho vai comandando essa viagem por aqui. Logo mais tem o maestro, o DJ Neto, o covarde da saudade, Pauline Boy. Tem muita coisa boa pra acontecer, meu irmão. Segundo! Pastor Magaive, o Nazareno, e aqui com a gente no circuito pra viajar, aqui no Pop. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo, desejo louco de te amar. E fala assim, mulher. Não acredito em mais nada do que você diz. Porque você já mentiu demais pra mim. Você usou e abusou do meu coração. Pela primeira vez lhe digo não. Agora você quer voltar jurando amor pra mim. Mas não adianta porque já lhe conheço bem. Você não acreditou na minha paixão. Pela segunda vez lhe digo não. Segura! Não deixo mais você brincar comigo. É um choquete de amor. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Próximo sábado, Pop Saudade, aniversário do Punch da BR Marituba. E você é o nosso convidado especial pra curtir o Pop Saudade. Vamos lá! Próximo domingo, Pop Saudade no primeiro Pop Fluvial. Aí o Pop Saudade fazendo onda pra galera na balsa, diretamente pra Praia do Caripi. O Pop Fluvial, próximo domingo. E tá todo mundo convidado! Não deixo mais você. choquiste de amor. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Eu não sou o tipo de homem que açoita mulher. Bora viajar com o Pretinho! Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom, um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes e tudo se faz. Ai. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ei, Paulão! Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é doce. Tá gravando? Entrega o prazer, vibra e goza. Bora sim! E de bom, pra cima sim! Merecer. Segura! É gostoso demais esses momentos. Assis Produções. Cace o seu para aproveite enquanto. Mais um CD especial, eu, parceiro Carlinho e amiga Simone, lá do Vero Peso. Esse casal que sempre dá valor no CD do Pop Saudade. Sempre curtindo o CD do Pretinho. Alô, Simone! Alô, Carlinho! Quinta-feira a gente vai lá em Assis. Mais uma quinta-feira. A vida é bela. Passa, peça, se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. Aí o Assis fala assim, Pretinho! Eu sou seu fã. Gostoso demais esses momentos. Cace o seu para, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é assim, cara. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue. Vai ser bom, tá louva. Meu bem, deixa eu te beijar. Eu só quero amar mais uma vez. Os amantes da saudade. Você. Oh. Pop, filha, você gostou? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Pop Saudade. Gostei, gostou. Pop. Gostoso é gostar de Pop. Você. Me envolvi na tua vida porque 3D. Te quero demais. E a Domingueira da Via Show. DJ Dalton no Pop Saudade 3D. DJ Dalton, Pretinho da Saudade. Porque tenho algo especial pra lhe Dalton. Tesouros de amor me vai encontrar. Gostou, neném? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim.

jardim de flores coloridas. Eu beijei o teu rosto lindo, teus olhos serenos, me apaixonei. Que desejo louco eu sinto agora, de sentir de novo o teu calor, de beijar tua boca tão perfeita e te abraçar com muito mais amor. Desejo louco eu sinto. Deixa eu abraçar minha amiga Anne Patrícia, ela e o seu grande amor curtindo só de boa. Hoje tá só no love no pop. Sabe que é nós, garota. Os teus cheios de sabão. Pop 3D. Domingueira top da Via Show. Admirando a natureza, recordando tua beleza dentro do jardim, onde nós enamorados eternamente juramos amor sem fim. Mas na verdade o tempo passa como nuvem de fumaça, tudo chega ao fim. Só fica as lembranças. Mas as minhas lembranças não findam, tenho esperança em ter você pra mim. Que desejo louco eu sinto agora, sentir de novo teu calor, de beijar tua boca tão perfeita e te abraçar com muito mais amor. Bora, tia Franci! A barraca da tia Franci! Temos um gostoso churrasco na chapa, o salpicão de camarão, o arroz com charque, com galinha, com camarão, com calabresa, o arroz paraense, o camusquinho de frango! É delicioso! E a coxinha assis! Bora, serrar, sim, produção! Por você, faço tudo, tudo pra ti. Alô, tia Franci! Por você, faço tudo pra te ver feliz. Vambora, Serra! Segura, garoto! Alô, Bilu, não cheguei, Bilu! Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. Você dizer que me ama, faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, faço tudo pra te ver feliz. Com você, faço tudo pra te ver feliz. Maior avanço tecnológico da saudade está diante de você. Novo Pop Saudade. Agora em formato 3D. Um abraço especial também, equipe aí dos Gibés e o Loucos por Saudade curtindo com a gente. Um abraço! Tá todo mundo curtindo o pop! Sabe que é nós? É parceiro chinês, mano chinês! Esse é considerado do pretinho, garoto! Segura! Meu parceiro Rony dos Covais da Saudade e o Nélio tá por ali, bora Nélio! Bora, meu irmão! Segura! Fazendo caqueado na Via Show. Tem muita coisa boa pra acontecer. Logo mais tem o maestro DJ Neto do Pop e o Paulinho Baio Covarde. O Pretinho hoje vai só começando, só dando primeira bicuda. Segura! Aí, Bilu. Um, dois, três, vai! Bora, Léo! Léo Churupida na área! Hoje pra viajar no Pop Saudade! Sunga de dar valor! Hoje é bem casal, hein? Vai! Pop na Via Show! E o Pretinho vai detonando! Aí, Bilu. Saudade viajou e o Pretinho vai fazendo você viajar. Tá fazendo caqueado. Yo contar. Óyeme, mi morenita, yo sí te lo voy a contar. Lo que ayer me sucedió, camino a la capital. Lo que ayer me sucedió, camino a la capital. Yo me encontré una trigueña y yo la quise besar. Yo me encontré una trigueña y yo la quise besar. Ella me dijo, mi vida, lleguemos a la capital. Ella me dijo, mi vida, lleguemos a la capital. Mas Genetione, não cheguei sem batata. Rapidola. DJ Renatinho, original. Aqui com a gente, curtindo, nos dando prazer da visita. Hoje pra viajar aqui na Via Show. Renatinho! De caçado! Ella me dio una prisa pa' amarrar a su marido. Ella me dio una prisa pa' amarrar a su marido. Yo se la tendí a mi cama para no morir de frío. Se la tendí a mi cama para no morir de frío. Me estaba dando un besito, yo no lo quise aceptar. Me estaba dando un besito, yo no lo quise aceptar. Ella no estaba mirando que su marido venía por ahí. Ella no estaba mirando que su marido venía por ahí. Duvido, Léo. Esse CD vai tocar lá no Surupita Sound. A gente vai pra cima, Léo. Equipe Surupita, agora é Pop Saudade 3D. Segura, garoto. Um Pop Saudade do Mingueira da Via Show. E o Pretinho vai tocando. Ele chegou pra apresentar mais a família Pop. Pop. DJ Dalton. O Pretinho da Saudade. Deixa eu começar com essa música aqui, Assis. Que essa música é só o filé. O amor que eu sinto. Assis. Quando sonho com você, vejo o céu e o azul do mar. Quando te vi, me apaixonei, só sei que sou feliz. Vou viver pra esse amor que Deus... Assis Produções, CDs ao vivo. DJ Siqueira faz o show. Deixa eu abraçar também a família GD2, meu parceiro Amaral, Marcelo, o Pedrinho, Xandinho, GD2, aqui com a gente pra viajar. Alô, Pedrinho! Pop! Na época... Guarda, bora pra cima na Via Show! Escute a nossa melodia, nosso amor não vai ter fim. Pop Saudade traz você pra mim. Os Justiceiros da Saudade chegando junto pra curtir a domingueira da Via Show. Um abraço do Pretinho! Justiceiros da Saudade, no Pop Saudade 3D. Onde tu tá? Pop Saudade traz você pra mim. Parceiro Marcos, bora Marcos. Um abraço do Pretinho pra você, garoto. Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão. Se amar é viver, vivo porque amo você. Tá fazendo diferente na Viajou. Sinto que só pro amor traz teu cheiro pra mim. Nunca imaginei que eu fosse te amar tanto assim. Bora, Gleice. As coisas mais belas da vida, o tempo todo eu desfrutei com você. Por ali também tá Gleice, pega a fuga pra viajar no Pop Saudade. Aqui na Viajou! Meu anjo vem ficar aqui. Aqui. Você é o amor que eu sonhei, eu te amo demais. Ritmo de Pop Rock. Gleice pega fuga do Pop Saudade 3D. Segundo! The love is as high as a spur in the sky and I need you. My love gonna last till the day that I die for. I need you. Olá, meu gerente! Olá, meu gerente, dá um chega aí, rapidola! Make me feel so happy inside. Alô, Uni, dá um chega aí! Gigante Marconde! Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Pop Saudade. Quero ser o seu amor. O rei da cerola tá na... Não tem pra onde fugir. Como preso vou te deixar. Desses meus desejos. Atenção, Bilu, dá um chega aí, Bilu. Alô, Marconde. Danço pra você, amor só pra você. Banda Pop, Pop, Pop, Pop. Meus justiceiros, hoje no Pop Saudade, pra viajar aqui na Viajou. Bora, Viajou! Bora, meu justiceiro! Bora, Gleice. Fazer uma cara, hein? Te deixar louco por mim. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu amor. E não, e não. Pretinho. Dança pra você, amor só pra você. Dança pra você. O meu coração chama por você. te amo demais. Me amarro em você. O que foi que eu te fiz? Não me deixe só. Não me deixe só. Tão só. O meu coração chama por você. Sofre noite e dia, não consegue te esquecer. O meu coração sofre por você. Mesmo em outros braços, não consigo te esquecer. Tô baixando o Pedrinho, só de boa, pra curtir o Pop Saudade, meu irmão. É os Justiceiros, hoje pra viajar, pra curtir o Pop. Depois de tanto tempo, eu com ele e você. Você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil, e nada é tão ruim. Os Justiceiros da Saudade, no Pop Saudade 3D. Aniversário da amiga Val, e ela tá curtindo com a gente aqui no Pop Saudade. Alô, Val! Porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele. Eu não vivo sem você. Só não pede pra eu parar. Não me peça pra parar. Porque eu me acostumei. Fala, Bill, ladrão! Casada com ele na... Amiga Joyce chegando junto. Com você. Casal considerado do Pretinho. Eu amo ele e você. Aqui. Banda. Por... 3D. Cadê meu short? Tanto tempo eu com ele e você. Você vem me dizer que eu tenho que escolher. Deixa pra lá, deixa pra lá. É tão difícil e nada é tão ruim. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só comum. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você. E não me peça pra parar. Viajou, tá ficando bonito. A domingueira top da Viajou. Hoje trazendo Pop Saudade, meu irmão. Casada com ele, namorando com você. Eu amo você. Pra curtir, pra recordar. E o Pretinho detona no Pop. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Vim aqui te perguntar. Diferente hoje, bora. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. Agora. Agora. Pop Saudade. Eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva seu. Viajou! Agora Pop! Com a força da paixão que faz juntar o coração que chora. O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. Agora eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida, então devolva seu amor. Paulinho Boca de Cantor. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo. medo, mas criei coragem. Tinha que te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Baixando de Jojo, tá na área. Desconsiderado aqui no Papo Saudade, meu irmão. Que dá valor. Tentando não chorar. Então me escuta agora. Deixa eu se for agora. Agora. Eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva seu amor. Agora. Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora. O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. Toca meu pretinho, vai tocando. Viajou, vai viajando assim, assim. Vai, vai. Bora dançar, bora curtir. E o pretinho detona. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor. DJ Renatinho por aqui com a gente, curtindo só de boa. Um abraço do Pretinho, meu irmão. O som do pop viajou pra você dançar. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Meu parceiro Cavanhaque chegando junto. Deixa considerado aqui no pop, minha irmã. Seu amor não é sincero, bem melhor assim. Tá gravando? Você tá assim. Esse amor no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Meu parceiro Bilardo, velha guarda, tá na área. Bora, Bilardo! Oh! Meu amor. Ai, meu coração. Meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração. Segura! Tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar. E aí? Quem vê cara não vê coração. Nosso amor. Ladrão pra lá. De uma ilusão. De nós dois. Saudade. Ai, como eu adoro amar você. O que sinto por você é puro sentimento. Me entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. Cavanhaque, sempre aqui no Pop Saudade. Prazer, o toque dos seus dedos vai ao meu ponto G. Pra falar pretinho, eu sou todo. Sua. Ai. Adoro tua voz, tua pele, tua cor. Pop. Adoro esse teu jeito de fazer. Pop. Ai, como eu adoro amar você. Deixa o meu corpo em chama. Ai, como eu adoro amar você. O que sinto sinto por você é puro sentimento. Entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. É só você que sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos foi o meu ponto G. Eu sou toda sua. Já viaja, recorda. E o Pretinho no Pop vai comandando. Pra que dizer que já não me quer? Você entende o que é? Que és o meu homem, eu sou sua mulher. Pop Saudade. Verdade, sei que amo outro rapaz. Para correr da Cerola, tá na área, tá com a ponta hoje, meu irmão. Vai! É conquistar, eu sei que sou capaz. E eu eu sei que eu errei. Agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia te quero sempre mais. 3D. Você não quer que eu vá, então pra... O próximo sábado, Pop Saudade, aniversário do Posto da BR Marituba. E você é o nosso convidado. Domingo tem um Pop Fluvial diretamente pra Praia de Caripi. Bora no Pop Fluvial próximo domingo. E é o Pop Papai. Tem ser Pop Saudade, você também. Segura, viajou. Viaja, recorda, relembra, dança no Pop. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. O dia a dia conseguiu enfraquecer, fez o romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. E eu te amo. Preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. Me ama, se ou não fala. Te amo. E não aceito o Pop. Não deixarei. Seu amor e o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei. Eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Bora viajar no Pop! E o Pretinho vai detonando! Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só. Acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar e o meu de chover, o céu cair, que nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim. É só pensar em você, no amor que guia os nossos corações. Se eu mando te esconder, já me sabe, os velhos guardam da saudade chegando junto. Galera sem fronteira agora do Pop Saudade. Te encontrarei. Ontem com a gente lá em Castanhal. Que festa, hein? Segura! Isso é Pop Saudade 3D! Só os tolos podem pensar que o amor se deixa enganar. Nada poderá mudar os rumos da paixão. Foi ele que nos escolheu, não foi você nem eu, meu grande amor. Parceiro Pantera, velha guarda! Rio do Saudade, Rai. Acho casal RR. Aniversário da amiga Val. Hoje junto pra curtir essa viagem aqui no Pop Saudade. Bora, Val! Toca meu pretinho, foi dessa galera dançar! Parceiro Bilader, velha guarda! Bora, Bilader! Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Tava nem reconhecendo Jamaica a prestação. Desconsiderado. Desde o tempo do trem da saudade. Bora, Jamaica! Sabe o que é nós? Não há um mundo feito pra nós. Léo Surubita, bora Léo. Meu parceiro Marajó, bora Marajó. Bora meu parceiro Márcio. Agora eu tento ser. Meus justiceiros, Gigante Marconte. Todos os justiceiros da saudade. Não há lugar pra nós. E não há. Tu já vai começar? Eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. E não, não há um lugar pra nós. Não há um mundo feito pra nós. Atenção, garçom, não cheguei aí na mesa do meu parceiro Léo Surupita, rapidola! Bora dançar, viajar, viajou! Tudo que você presente eu sou, qualquer paixão nos separa, é a loucura do momento. meu parceiro Pantera Velha Guarda. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Pantera, sempre por aqui no Pop Saudade. Na solidão vai embora. Segura! Na janela em que eu sorria, você chora. Equipe Churupita, agora é Pop Saudade 3D. Sua história, sua história. Eu fugi do paraíso mesmo, naquela noite pesada. Eu andava entristecida e te amava. Pretinha ladrona. Alguma coisa sonhada. Os amigos da saudade, as amigas chegando junto com a gente pra curtir Pop Saudade na Via Show. Um abraço! Segura, garoto! Pode completar seu beijo, despedaçando a memória. Bora, meu gigante, bora, meu gigante! O meu sorriso em sua história. Já não se entende e a nossa história mudou. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Não liga para o que eu visto, não importa se eu vou sair. E fica assim, sem saber de mim. Pop Saudade! Eu te encontro num bar. Quinho Saudade, homem do Pílula Azul. Por aqui. Segura! Dá uma desculpa qualquer. E eu fiz estar tudo bem. Desgraçado! Na frente dos seus amigos, você quer me distrair. Mas fica assim, sem saber de mim. Sem saber que eu estou. Amiga Kelly Design, bora Kelly! Você um abraço! É um homem, e eu sou sua mulher. E preciso ter comigo você. Claudinha das favoritas, cadê ela? Pra cá. Minhas papetes! Já que vá! A gente já não se entende e a nossa história mudou. Olha o leitinho. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Olha o leitinho preto, olha o leitinho. Não liga para o que eu visto, não importa se eu vou sair. E fica assim, sem saber de mim. Eu te encontro num bar. Você está contra alguém. Dá uma desculpa qualquer. E eu fiz estar tudo bem. Na frente dos seus amigos, você quer me distrair. Mas fica assim, sem saber de mim. Sem saber que eu estou de amor. Bárbara curtir, viajou! Pra que o pretinho vai fazendo você viajar? Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos, e o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos, e o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca, os amigos da saudade, futebol pelada, fechados com Pop Saudade 3D. Está me chamando. Hoje é aniversário de um ano dos amigos e as amigas da saudade, futebol pelada. Essa galera que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Hoje veio curtir aqui no Pop Saudade com a gente, meu irmão. Tamo junto! Nosso Senhor. Quando eu a ela disse, lindas flores estão ornando a ladeira e a... Thiago 360, JS, e o aniversariante de hoje é o parceiro Fopinho! Lá de Coracinha. Bora, Fopinho, bora ver! Senhor, Deus, assim eu quis, lá pro céu está me chamando. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Ele sempre esperando essa mulher, cara, que não vem. Ela sempre dando cara torta nele. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem que não vem. Ei, garçom, traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. O próximo sábado, Pop Saudade, no aniversário do Ponte da BR Marituba. E é claro que você é o nosso convidado especial. Próximo domingo tem Pop Saudade, no primeiro Pop Fluvial, pra Praia do Caripi. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem que não vem. Meu parceiro Benio Cambista, já confirmando a presença dele aí. E o seu passaporte, o nosso Pop Fluvial. Bora, Ben, bora pra cima. Só quero saber. Quero saber de uma vez. Se adianta, meu Deus, esperar alguém que um dia se foi me fazendo chorar. Diga! Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. A agora só quero saber por... Léo Churupita, do Churupita Saúde. É. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem me amar. Diga se valeu a pena eu me guardar. Deixa eu abraçar também a amiga Bia. Tá por aqui com a gente, curtindo o Papo Saudade. Sinta essa vontade, hein, Bia? Um abraço do pretinho pra você. Vamos lá. Vai voltar. Diga, meu Deus, não quero morrer de esperar. Diga, diga, diga, diga. Diga, diga, diga, diga. Bora, meu justiceiro! De uma vez, mas velha guarda, minhas copetes, sempre ao lado do sul que eles dão valor. Pop Saudade. Alguém que um dia se foi me fazendo chorar. Cachonete Bia, então chega na mesa do Fofinho. Rapidola, o cara tá fim de gastar. Por alguém que eu preciso encontrar. Agora só quero saber, por favor, onde está. Diga. Se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar. Diga. Toda a família GD2, meu pastor Amaral, Marcelo, meu pastor Pedrinho, Xandinho GD2, meu pastor Davis, meu pastor Luan. Tá por aqui com a gente, curtindo só de boa. Esse amor vai voltar. Diga, meu Deus, não quero morrer de esperar. Na magia do amor. Vem pro pretinho. Vem, deixa o fogo chegar. Dá todo esse calor. Deixa. Deixa eu abraçar meu parceiro Val e amiga Jaqueline. Esse casal que tem um carinho e um respeito muito grande. Aqui no Papo Saudade. Bora! Sem se importar. A vida lá fora. O nosso casal 3D. Deixa a emoção esconder de uma vez. Tia Franci, oh. Na barraca da Tia Franci. Vem. Temos o tacacá, sopa, o vatapá, o salpicão. Pressa. Aí o arroz com galinha, com charque, ah. O paraense, o pastel. Vem. E a macarronada e a chapa mista. Sem ter medo do... Alô, Assis Produção. Vem. Esse amor me devora. Vem, traz o sonho pra mim. Vem, esse amor não tem hora. Deixa a paixão. Segura. Tomar conta de nós. Sem saber. Quinho Saudade. Sem de tocando boneco. Voltar. Com a vida. Tati da TF, Pati Potência, Marcelão Turismo. Deixa a emoção. A Betan. Esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Deixa a paz. Aniversário de um ano dos nossos amigos e as amigas da Saudade Futebol Pelada. Essa galera sangue bom, minha irmã. Sem se importar. Com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez. O Pop Saudade lá viajou. Vem, sem ter pressa de ir embora. O pretinho. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Ei, mulher! Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. todo meu carinho. Tati da TF, o rabentão do Pop Saudade 3D. Segundo! Mas me enganei. Pantera Velha Guarda. E aí, Pantera? Você brincou com os meus Ficha. Sentimentos e depois... Aniversário da amiga Val, hein? Vamos lá! E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa como você... Meu parceiro Rio do Saudade, mais uma vez, avô, hein? Mas agora não... 350 com esse Rio, né? Agora não... Segundo! Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Violão! Eu quero só no violão! Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto... Equipe Lambe Lambe, sempre Lambe Lambe. Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria bem. Dá-lhe, Popete! Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez. CD ao vivo de qualidade. É com Assis Produções. Trouxa, como você fez.